Pessoal, acabamos de ouvir o violino de Wild, diretamente dos Estados Unidos. Acabou de tocar agora pra gente aqui. Obrigado, Wild. Thank you. Let's play, Wild. Thank you. Thank you.

Aí, pessoal, do violino Vion, diretamente do Arizona, tocando com a gente aqui. Diretamente do Arizona, Vion no violino. Let's go, Vion, let's play together, man. Pensei que estava em Moçambique. Estava em Gaibu, pensei que estava em Moçambique. Thank you.

Thank you.